QLS Alexandre, vou 1-8-6. Mete aproximação, chame torre, 1-8-9-5. 1-8-9-5, gol 1-8-6. A 3520, chame agora Recife, na frequência 133, corrigindo, 12545, alternativa 12685. 2545, alternativa 2005, da 3542. 3520. Logou no 8-6. Foi autorizado, pista no 0, 180 graus, 11 mais. E o pousão no 0, gol no 8-6. Solo 32, Juliette, portão 5. Juliette, 5 gol no 8-9. para Guarulhos, 360, por copo. Utilizado 360 para Guarulhos, uniforme 16, aula da pista 10, saída da El, Leda, Cordeira Bridge, controle 120, decimal 8, 50-14. Na primeira aerovia que intercepta era uniforme de Lua 16, após a saída da El Leda Bridge. Deixa eu parar para chover essa não. É, mas a saída já te leva direto a Bridge. Maravilha. iniciante uniforme, desce para 4 mil pés, na chegada, bom, ajuste no 0 no 4. Ah, número 1, isso quem é que ele fala? Afirmativo, reporte visual com reporte para modificação de regras. Salvador é o Gol 987, cópia Guarulhos, que deu 370. 987, autorizado para Guarulhos, em uniforme do 16. Fala da pista 10, saída da El, liga, após liga Bridge. Controle 120, décima 8, responda 50, 111. 360, perdulou na minha decolada 3, Dael, Leda Brito, 208, 50, 11, gol 1897. Reto no 87, não para puxação. Parabéns. Modificado aos 4,5, prossiga para 1,510, 1014, aguarde transferência. 1,510, 1014, faz a pergunta. Tem aqui uniforme. Chame torre em 1895. 2895, isso. para o táxi, o 3399 da Tango, 144 a bordo, 4 de autonomia, alternativa ao Galeão. 3399, táxi via Índia, reporte no ponto de espera pronto, a gente fica todo. Via Índia, reporte no ponto de espera pronto, 3399. Ingressando na final, baixado checado, uísque, uniforme, calceiro no 7. Autorizado, pistão no 7, uísque, uniforme, vento 80 graus, 7 nós. Uniforme. Autorizada a linha, área de decolar, pista 10, 180 graus, 7 nós. Esquenca uniforme, solo 5-1, pode se dar a área, tá? Ao se estacionar, não pode se dar a área, tá? Frequência livre, boa noite.